Não, questão de... Cinco, eu tenho vários dois outros. Beleza, ele criou um voo. Obrigado. Mano, Coral 5495, obrigado. Controle 86143, boa noite, 525, pra 60. Na 6143, acendo a indicação, autorizando a chegada a Bonf, desça para o nível de voo 070. 070 na Bonf, obrigado. Met 45, call now departure control 120.8, have a nice flight and a good night, sir. Op 206, ali mantém 10. Lima, sucessão 0 azul 406. 0 Tutu, radio contact, 4753-70, boca de pato. Olímpicos 191, para interceptar o curso localizador, curva direita, proa 070, reporte estabilizado. Direita 070 para o curso localizador, reportar. Azul 406, livre decolagem da 10, vento de 1110 graus com 9 nós. Livre decolagem de 10, azul 4206. 95. Ajuste 1015, consumo PAB? Tá com 1983, ataque está livre, via Índia 2895, noite de segunda. Obrigado, boa tarde. 191, chame torre, 1895. 191, boa noite, só confirmando, a intenção, o senhor vai completar o procedimento instrumento, arremeter antes do toque e prosseguir para o circuito visual, é isso? Toque, arremete após o procedimento e permanece no circuito visual para tráfego de toque arremetido. Ok, então reporte passando externo com o trem embaixo travado, Olympus 191. Reportará no externo com o trem embaixo travado. Coluto Salvador aos 48, chame o controle em 1 20 decimal 8, bom voo e boa noite. 208, obrigado, 4206. 2 Salvador, 3567, vai cruzar o 200, mantém sua escuta. Tá, 3567, chame centro Recife, na frequência 1288, alterna 1260. Recife 2828960, boa noite, 3567. Salvador, boa noite, azul 4206, vai passando 1500. Azul 4206, contato radar, sai da PUC, assume uma tem nível de voo 370. 370 na PUC 4206. Olympus 191, autorizado toque arremetida na 10, o vento de 1110 graus com uma dúzia de nós. E o que negar 10, 15. Ajustado 1015 para o toque arremetida Olympus 191. Correndo a carga de boa tarde, boa noite, 56.010, pronto. Boa tarde, Gol 856, mantenha a ponte espera, 90. Vai, mantém. Romeu, Romeu Golf, desça para 2.000 pés, ajuste 1015. Autorizado a sinal ILS X-Way, responsabiliza localizador. Desce para 2.000, autorizado ILS, responsabilizado, com 1.015, Romeu, Romeu Golf. Fulo 856, após o Força Aérea que está na final da 10, alinha e mantém a 10. Se for entrar no curso da final, alinha e mantém a 10, 856. Os 191, tocou RMT ao 51, suba para 1.000 pés, curvando à esquerda, reporte no través norte da torre de controle. Para 1.000 pés, reportará no través norte, Olympus 191. Gol 856, informe que após a sua decolagem haverá o T3 da FAB, da perna do vento da 10, a 1.000 pés, solicito que mantenha pronto até 2.000, ok? Aguarde o instante para a decolagem. Solicito, 7.95 mesmo. Fico meio da Gol, está livre de decolagem da 10, vento de 1.10 graus, uma dúzia de nós. 3.95 mesmo, está iniciando. Xené 6143, desça para 4.000 pés, ajuste 1015. Sonde, encurtar a base? É. Ok, encurte a base na medida do possível e reporte iniciando a base. Quatará. É Portugal, Zero Tutu, contact Recife Center, 125, décimo 45, e Sonido 126, décimo 85. Salvador, 35495. 35495, mantém escuta. É Portugal, Zero Tutu. Direita, ok? Tem uma aeronave na final da 10, já na final do instrumento pela 10. Ok, 360 para a direita. O Gol 856 decolou 5-4, controle em 1-2-0, décima 8. Tem um voo, uma boa noite. 1-2-0-8, boa noite, bom feriado. Juliette, Vitor, Charlie, mantém escuta. Lima Zulu Golf, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 0, 1, 0. Esquerda, 1, 1, 0, Lima Zulu Golf. 0, 1, 0, Lima Zulu Golf. 1, 0, Lima Zulu Golf. Controle Salvador, gol 1856. Gol 1856, mantenha esse curso. Juliette, Vitor, Charlie, prossiga. 57, agora está para início de descida, mantenha 1075. Juliette, Vitor, Charlie, ingresse nos corredores visuais, desça para 3.500 pés, ajuste no 015. 1.500, clã, informação FPS, autoriza a proa Parita, partida presente. Juliette, Vitor, Charlie, autorizar direto Parita. Parita, Juliette, Vitor, Charlie, obrigado. Oceano é 6143, desça para 2.000 pés, livre das restrições em pelo, ajuste no 015, autorizada a sinal ILS Texto e reporte estabilizado localizador. Get, a reportagem estabilizada. Eu, Romeu Negócio, passou externo, por fim de isolamento, baixo pela direita para 17. O senhor está visual com a aeronave da FAB no setor norte do campo, em espera? Acionou de leve de especial. A 300 pés abaixo, confirme? É, o FAB está a 900 pés, isso, exatamente, 1.000 pés de altitude aqui no setor norte, está passando agora através norte da torre. O Matheus já tem a mesma notícast. Ok, o Papa Triple Romeu Golf, autorizado o circuito pela direita 97, encurtando na medida do possível, reporte interceptado na final 97. Afirmativo, já encurtando, livrando o eixo 90, reporta no final da 17, um mesmo negócio. Do 4206, chame centro Recife, na frequência 12545, alterna 12685. 45, 2, 85, obrigado. O Olympus 191 está autorizado a ingressar na perna do vento da 10 novamente. Reporte através norte da torre. Informo que tem agora uma sequência com mais 3 tráfegos para pouso no 10. Vou checar aqui a possibilidade de encaixar o senhor no meio aqui. Tem autorizado. No 273, desce para 4.000 pés, ajuste no 015, reduz a velocidade para 1.909. 190, 1.500, 273 da Golf. O meu Golf está livre, pouso na 17, o vento de 1.10 graus, 14 nós. Livre, pouso 14 nós. Boa noite, Web 6720, está autorizado a alinhar e decolada 10, vento de 1.10 graus com 14 nós. Tipos 191 vai manter espera 1.000 pés no setor norte, ao norte da torre de controle aqui. Gente, espera 1.000 pés. Juliette, Vitor, Charlie, recebe 5. Obrigado. Lima Zulu Golf, desça para 2.000 pés, ajuste no 015, reporte estabilizado. Estabilizado, no localizador Lima Zulu Golf, desça para 2.500. Gente, aguarde para transferência Lima Zulu Golf. Estabilizou 6143. O Xané 6143, chame torre 11895. 895, confirma. 11895. Obrigado, 9. Vem pro Zulu 91, suba e mantenha 1.500 pés, ok? Tem um tráfego que está prestes a ingressar no circuito da 17. 1.500 pés. Corre, Salvador, Oxa 6143, passando externo, trem baixado. Oxa 6143, boa noite, avistado, vento de 1.10 graus com uma dúzia de nós, o altímetro no 0.15, está autorizado o pouso na 10. Autorizado. Oxa 6143, informa o tráfego no setor norte do campo em espera, subindo agora para 1.500 pés, não interfere no seu pouso. Afirmativo, obrigado. Decolou 00, chame o controle 120 do SPA 8. Tenha uma boa noite. 208, boa. Passando Web 6720, contato, radar CD da El, submata nível de voo 360. Da El 360, pode dar presente com a Leda, o Brice? Autorizado Leda, Web 6720. Leda, Web 6720. Lima Zulu Golf, chame torre 11895. 1895, obrigado. Zulu 2 alterna, motivado. Zulu 219, táxi de Índia no ponto de espera, torre 1895. 1015. Táxi de Índia no ponto de espera, torre 1895. 1856, chame centro Recife, na frequência 12545, alterna 12685. Recife 1545, da 1885, boa noite, família, boa noite. Trip 5415, serviço radar terminado 60 milhas sudoeste do DR de Salvador, chame Ilhéus, na frequência 1201. Da 1-0, temos uma nuvem a 1000 pés. Meu setor tá melhor, tá tranquilo, visual. Ok, é até melhor pra mim aqui. Mantenha então através da 2-8 e espera inicialmente a 1.500 pés. Gente. Gente, na retaguarda, foi até que autorizado, tem a 2-0. Boa noite, o Trip 5219 no ponto de espera da 1-0, pronto, autorizado, decola da tarde. O Trip 5219 alinha e mantém a partir da Charlie, alinha e mantém. Alinha e mantém a partir da Charlie, 5219. Fez no solo 03, ao livrar à direita, chama o solo em 1219 e tenha uma boa noite. 219, obrigado. Está no Zulu Golf, vai prosseguir para 1-0, tá? Para 1-0, confio? Afirmativo, se tiver possibilidade de prosseguir para 100 espera para 1-7, eu prossigo, senão eu para 1-0. Não, tem possibilidade de 100 espera para 1-7. Curva agora à esquerda, reporte interceptor na final do 7. Curva na esquerda, reportará para 1-7, no Zulu Golf. Só confirmando, é circuito pela direita, ok? Curva à esquerda, ingresso no circuito pela direita, reporte interceptor final da 7. Pelo povo. Vai pra direita, dá no salto, não pode dar, então. Não pode dar, não. Vai pra final, dá no salto. Direto, vento é de 1.10 graus com uma dúzia de nós. Deixa eu falar, só um portão norte. Lima Zulu Golf, livre pouso no 7, o vento é 1.10 graus, uma dúzia de nós. Golf, cuidado por. Conformação X-Ray, autorização Galeão. Zerando autorizado 360 para o Galeão, já informe Zulu 10, controle da pista 10. saída da El, Leda, após Leda Bridge, turno 20.8, responda 5023. Ciente, cruzado Galeão, 360, Brasil 10, decolada 10, Israel, Leda Breda, 208, controle, responde 5023, gol 601, botão 5. Aliás, confirmando a posição após Leda Bridge para interceptar, informe Lu 10. Para pushback, assinamento. E após Bridge de posição, para chamar para o pushback. Arma, cheque o trem, o vento de 1,00 graus, uma dúzia de nós, livre pouso na 10. Trem está embaixo, travada, obrigado. Lima Zulu Golf do Solo 05, autorizado o táxi para o Parte 5, frequência livre a estacionar, tenha uma boa noite. 273, informo P3 da Força Aérea Brasileira, na perna do vento da 1,00, aguardando a sua passagem para a gira básica. Tá, visual, obrigado. 44 minutos com 5. Pula, final do ano zero. Afirmativo. Forte outra vez do gol. Batalhado. Leste Vitorcelli, controle. Chega. Confirme a sua matrícula: Papa Tongo, Romeu Juliette Vitorcelli ou Papa Romeu Juliette Vitorcelli? Papá Romeu, Juliette Vitorcelli. Gente, confirme a sua procedência. Brumado, Serra November, Bravo e Unifar. 28, responde 5025. 30, Brasília, Pesolo 17, Roda 10, Água, Telefa, 1208, aciona 5025, gol 1567. 4, gol no 567, para pushback, acionamento. Câmara. Deixa pela final, dono zero. Tirando base, controle baixo travado, não reporta nada. Solo Nova Delta 3. 897, informação X-ray. 3897, quanto cópia? Afirmo. 3897, autorizado 340 para Guarulhos. Vem, fomos aluno 6, decolada pista 10, saída da EL, Leda após Leda Bridge. Controle 120.8, transponda 5030. Autorizado Guarulhos e Abrizulu no meia, decola da 10, da El Leda, pós Leda direto bridge. 208 controle, 5030 transponder para o TAN 3897. Estejamento correto, sem para pushback, assinado. Chamará. Salvador Gol no meia, 1567 no 10, para pushback, acionamento. Ciente, aguarde pista livre para o toque. Autorizado no portão 10, pushback, acionamento, time tax. Bora. Volo 273, no solo ao 08, por gentileza, agilize a liberação à direita e chame o solo em 121 no decimal 9. Já está liberando aqui na direita, obrigado. Já saiu, boa noite. Boa. Olympus 191, está autorizado o toque arremetida na 10, vento de 1,00 graus, uma dúzia de nós. Está bem arremetida, 191, grato. Aixané 6201, está pronto no ponto de espera, ciente o prato na curta. Após o P3 da curta ali, mantém, Oxa 6201. 201. Olympus 191. Tocou a remeter aos 10, curva esquerda para 1000 pés, reporte através norte da torre de controle. Curva esquerda para 1000, reportará através norte. Vitor Charlie, repórter do Alcântara. Ah, o Juliette, Vitor Charlie. 201, está livre a decolagem da 10, vento de 100 graus, uma dúzia de nós. Pela decolagem, Cristão 10, 6201, está chegando. Boa noite, papai, meu Juliette, Vitor Charlie. Vitor Charlie, mantenha 1.500 pés, o altímetro é 1.015 na proa da rotatória, reporte na rotatória. Juliette Vitor Charlie, mantenha 1.500 pés, reporte sobre a rotatória. 1.500, reportará sobre a rotatória, Juliette Vitor Charlie. Olympus 191, autorizada a base, reporte interceptor nacional da 10, agilizando a base. Botará na base Olympus 191. Bono 567 para o táxi 182 a bordo 350 qualquer na campanha. Até 1.500, por gentileza. Ah, sim, Matheus, só avisou o contrato do Juliette Vitor Charlie. O 8601 decolou ao 12 do controle em 120, décima 8, boa noite. 08, boa noite. Olympus 191 está autorizado toque arremetida na 10, o vento é de 100 graus, uma dúzia de nós. Toque arremetida, Olympus 191. Salvador 601 da Gol, portão 5, para puxar o acionamento. 9201 no contato radar, ou 360, direto Leda. 360, direto Leda, 201. 6894, deixa para 2000 pés, que legal no 095, autorizada final ENER. Papa Romeu, Juliette, Vitor Charlie, o altímetro 1015, o vento é de 1110 graus com uma dúzia de nós. Cheque o trem, está autorizado o pouso 97. Trem baixo travado, Juliette, Vitor Charlie, livre pouso 97.